sentimento. Andai aos passos que exploram o habitat da terra, onde os sentimentos bons vocês vão sem mestrar regras. Merecimento por merecimento a quem conquiste. Entre os notáveis também tem os que desistem. Sem nenhum motivo, o motivo é o que te sobra. Cansado de esperar o desperdício de outras horas. E quem tentou vender um sonho a quem não quis comprar? Onde recitou poesia sem um pra escutar? Qual a verdade que mantém um linguajar sombrio? Encenação no palco da vida onde ninguém viu. Qual vai ser o incentivo que vai te manter? Qual vai ser o sonho que vai te fortalecer? Entre milhares de corpos que circulam, entre milhares de corpos que afundam, em aguardente a timidez presente se vai pelo ralo como físico inocente que foi tirado do caminho de sucesso. Mais uma poesia se perde entre o regresso. Sair do obscuro pra sentir a vida, trilhar história nos passos de quem te inspira. Por merecimento e não por piedade, um poeta que se revela entre os cacos da cidade. Quem é você que fala o que quer? Prazer dizer quem eu sou, da onde vem. Eu canto pelo ar em meio ao nada, ao anotar. Prazer dizer quem eu sou e da onde vem. Eu canto pelo ar em meio ao nada, ao anotar. Quem é você que fala o que quer? Qual o empecilho pra chegar aonde quer? Quem foi que te tirou dessa? Quem botou você em pé? E aí, na hora de cobrar ninguém deixa passar. Mas ninguém vai te ajudar quando você tropeçar. Sai da caverna, pense, vê se tá preparado. Dá a cara pra bater atrás do muro, é muito fácil. Da lama que surgiu o mais raro diamante, antes de ser lapidado nem parece tão brilhante. É a valorização da própria vida em ação. Ser retirado da lama, mas a quem não suja as mãos. Então, vai ficar esquecido sem merecimento. Mais um a ser jogado no mar do esquecimento. Com uma onda, leva e o vento levou. Uma poesia marcante, outra só passou. A utilidade de um lápis na mão é fato raro. Do rascunho da sua vida ao mais simples traço, arquitetando o alicerce da alma. Prepara o corpo e a mente com calma. Ser humano em discórdia consigo mesmo, cheio de dúvidas e mágoas corroendo. Processo de reciclagem pra renovar. Tem que se questionar, ser um a mais pra somar. Por merecimento, não por piedade. Um poeta que se revela entre os cacos da cidade. Quem é você que fala o que quer? Prazer dizer quem eu sou e da onde vem. Eu canto pelo ar em meio ao nada, ao anotar. Prazer dizer quem eu sou e da onde vem. Eu canto pelo ar em meio ao nada, ao